Após a colagem, curva à direita, saída, aguarde, controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95, transponda 5150. Desculpa, eu não fui pedido a saída, senhor. Eu vou apagar posteriormente. Ok, controle 208, a torre 18-4, confirma. Controle 120, decimal 8. 1208, 5150, senhora, aguardando saída 2231. Correto. Para o táxi Gol 620, temos 163 a bordo, 3:10 autonomia, saindo do Fortaleza. Repita. Gol 1620, com 163 a bordo, 3:10 autonomia, alternando Fortaleza. Gol 1620. Fortaleza, 164? 163. Confirma como recebe. 5 por 5. Sim. 163, Fortaleza e autonomia. 3 horas e 10 minutos de autonomia. 3 horas e 10, sim. Vive táxi via Índia Alfa, ponto de espera, pista 0. Gol 1620. Via Índia Alfa, ponto de espera da 10, 1620. Salve Salvador, boa tarde, gol 1169. Gol 1169, aguarde um instante. Passarelo 2231, saída Momo, transição VATAP. Ok, Momo VATAP, 1160, 2231. Papa Tango Mike SUA Oscar na escuta? Sim. 3145, Cotter. Pronto, Cotter, 3145. Autorizado para Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360. Após decolagem, curva direita, saída da El, Leda, após pro de Irume. Controle 120 decimal 8, torre 18 decimal 95, código transponder 5156. Tem autorizado o Galeão, 360, via rota, 9-9857, decola da El Leda Irume, curva direita. 1208, controle, a torre 18-95 e no transponder 5156. Então 3145 no 02. Cotejamento correto, chame pronto para acionar. Chama lá. TAM 3217-08, pushback acionamento. TAM 3217, coordene com a equipe de solo e chame pronto para o táxi. Vai chamar. Voo no 620, fica atento à linha de ponto de espera amarela, não ultrapasse. Chame o solo, a torre 118, decimal 95. Torre Salvador, uma boa tarde, gol 620, está aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Gol no 620, autorizado a alinhar e decolar pistão a 0, vento 180 graus, 069. A linha de cola não no 0, gol no 620. seria autorização no Gol no 69? Gol 620, decolado 36, controle 120, décima 8. 208, 620. Boa tarde. Horas, Campinas. Alfa, prossiga. Gente, como é que você está mantendo? E 510, Vilinha do Litoral. Mantenha o título do controle, ajuste no 0 no 5. Coloque o código 0124. Alô? Liga? Oi, desculpe, o colega já tinha pedido, estamos aguardando. Já tem a luz total, pronto para a cópia? Pode falar. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 10, saída da Eulia da Mótica, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5157, boteja. Como 1169, está no gate 07, autorizado para São Paulo Guarulhos, nível 360, Pesulu 10, decola da 10, curva direita da Eulia da Mótica, o transponder 5157, o controle 1208, Gol 1169. Com a informação Quebec. Fechamento correto, chama para perfeccionamento. Ok, solicitamos então um acionamento na posição posterior para o pushback, Gol 1169. Tente autorizado em coordenação com a equipe de solo, chama para o pushback. Reportaremos então para o pushback, Gol 1169. Nove, já recebeu o seu plano, pronto para a cópia? Pronto, cópia, 909, sentido Quebec. Campinas, nível 340, via Pesulu 10, Pubá, via Pesulu 16, saída da Eulia da Mótica. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5402, proteja. Autorizado 340 para Campinas, decola da 10, curva direita da Eulia da Mótica, Pesulu 10, Pubá, via Pesulu 16. Conforme, controle 208, acionamento 402, para a roda correto, chama para pushback acionamento. Salvador, partiu da frente. Você? Sentido presente, desça para 4 mil pés sem restrições, voando pelo o ajuste na 05. Do pátio 1 para reboque por fim é 5. Tem alguma previsão pra gente? Ali decolo 0 para 32, 7. Na identificação, o botão Lima do Golf. No 69, previsão para o pushback? No presente momento, senhor, o Gol 69. Gente, autorizado, chama para o táxi. Reportando para o táxi, pista 10, Gol 69. O Mike X-Ray Oscar, a princípio, mais 5 minutos. Ok, X-Ray Oscar. Como solicitado, ajuste na 05. 050 para Edmar. O Leonardo do Golfo será posado na pista no 0 ou no 7, com quem para o controle? O patrão com a primeira posada na pista 1 no 7, Leonardo do Golfo. Atacando Lima, Zulu Golf, controle. Confirme, era pousar na pista no 7. Gente. Galera, Ivano 869, passando na Lagoinha, 160, desviando, boa, velho. Pluma 19, senhora, identificação de chegada bom, se desse mantém o nível 090. 090, boa noite, senhora. Três, dois, um, sete, decolada de 41, no controle 120, decimal 8. 208, 3217. Salvador, uma boa tarde, Antan, 3217, 1607. 3217, contato radar na decolagem, saída da Elf, de ontem a 340. 340 na saída da Elf, solicita a proa de Leda. Cruzado de Aracileda, Tan 3217. Leda, 3217, muito obrigado. Papatango, Lima, Zulu Golf, controle. Operação para sequenciamento, curva esquerda na proa 045, se lembre de estar o curso do localizador. Bruno 620, chama Centro Recife em 126.85, alternando em 12545. 2685, 620, boa tarde. Salvador, boa tarde, está 3560, informação também. 60, assim, unificação, voo, posição e TAP, desse mantendo 060, ajuste o metro anual 0195. Presente TAP, no nível 060, 1095, está 3560. Tem essa informação, a pista 3560? A informação que a gente copiou foi essa VEC, tem outra? Ah, essa mesmo. Bem. Então, 3217, solicita a proa de Potiguar. Eu. Retaguarda. Ah, sim. Confirmando o ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 9-5, bom voo. Tem 15 de alfa, ponto de espera da 10, 18-5, boa tarde, bom voo, 69. Passarei 2-2-3-1 na escuta. Siga. Estimado para o pushback. Mais uns 5 a 7 minutos. Gente. Já 01, prossiga. 01 aqui no través de Pituaçu. Já avisou algum canto, quando autorizado, direto para o pátio do Grécia. Guardião 01, no avistado, está presente, autorizado pouso por conta em risco no GRAE, reporte, solo controlado, vento 190 graus, 05 nós. Essa informação é reportada, solo controlado, Guardião 01. Sim, vamos lá, inicial, vamos iniciando o CGL, o Michael Mel. Atingiu 800, boa noite, Nara. Bono 869, desça e mantenha 4 mil pés. Ajuste da última, 0-1-5. Atomeu 15, boa noite, Nara. É com o meu Alfa, não vou responder para nada. 0-1-2-4, Michael, meu Alfa. Gente. Foi possível copiar o aeronave módulo para o controle. É o Juliette Serra. Prossiga para o controle. Ah, o meu Hotel Juliette Serra, acione o transponder 01132. Mantenha-se em regras de voo visual, ajuste de altímetro 0015. Tá pronto. Calibrando o para o 170. Vem para o controle? Confirma, 14206. 14206, aciona a identificação via chegada Mari, desça e mantém o 070. Ajuste o altímetro no 0195. Tem que ter essa informação antes? Informação que temos é Quebec. Certo. Obrigado, vai descer o 70 via e altímetro no 0195, quando for o caso. Para o controle, Copa 03. Cat, Cat 10, regra de voo visual, na escuta do controle. Isso está passando para Salvador? Hotel Lima Lima, mantenha sem regras de voo visual, informe 20 milhas afastado de Salvador. Se está no espaço aéreo, tem frequência livre para coordenação, não tem um tráfego informal no inspetor. Informe 20 milhas. Michael Romeu Alfa, para CGL, sua vida, chame agora a Torre Salvador na frequência 118.95. Agora quem chamará, Michael Romeu Alfa. Oi, Michael Romeu Alfa, prossiga. Ah, próximo ao Busca Vida, senhora, vai fazer um TGL no Busca Vida, depois pode virar para Enrimar. Michael Romeu Alfa, reporte vertical da Enrimar. Reportará na vertical da Enrimar. Na próxima Busca Vida agora. Uno 69, decolar 248, controle 120, decimal 8. 208, boa. Decolou o 1169. 1169, contato radar na decolagem. Suba e mantenha o nível de voo 360, via saída dela. 360, voo 1169. Apa, motorizado, boa noite, 69. 1869. Desce e mantenha 2 mil pés, metro no 015, autorizado sinal de procedimento LF Cray, visto no 0, informe estabilizado. Vai estabilizar, boa noite, Nara. Até 3207. 3207. Uma hora centro Recife, na frequência 251, alterna 133, decimal 95. 251-3395-3207, boa noite. Azul 4206, reduza para 2309, número 4 na aproximação, o tráfego precede Eco 1190. Redução 2309, azul 4206. Atingi 6.000, tá 3560. Então 3560, desça e mantenha 3000 pés, ajuste o altímetro no 0195, após estar virar voar para final do procedimento. Mantenha para 3000 pés, no 0195, após estar para final do procedimento, está 3560. Hotel Juliette Serra, mantenha a proa do farol de Itapuã, para o ingresso no circuito de tráfego, chame agora a torre na frequência 118.95. Mike Rodeota. Prossiga. Decolando agora do Pisco Vila, depois do TGL. A sala prossegue prosseguir via litoral até a praia do Flamengo ali. 4206, autorizado nível 060. Desce ao 060, azul 4206. Pesado. cruzamento da final da 28. Reporte para cruzamento da final da 35. Final da 35, reportará o Mike Rota Alfa. Corre, boa tarde, helicóptero Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, se aproximando da porta. Hotel Juliette Serra, reporte vertical do farol de Itapuã. Estou aprovado com a posição rotatória, mantendo 600 pés acionado 01 no 67, na sua escuta, Patrulha 04. Patrulha 04, chame em Torre Salvador, na frequência 118.95. Vai chamar 118.95, o 04. Controle, Copa 03, 5 milhas. 173 a bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alfa, no bonde espera a torre 18.95, bom voo. Índia Alfa, 18.95, obrigado, boa tarde. Solo, Mike X-Ray, Oscar, informa o término do reboque no Sing número 10, muito obrigado. Solo, ciente, frequência livre, tenha um bom dia. Da Vila do Lugu, mantenha a proa, desça e mantenha 1.500 pés, o plano modificado é o 01953. Ajuste o altímetro no 095. Assim que cruzar 2.500 pés, é autorizado voar Paris. Informe quando passa cruzando o 2.500 pés. Serra mantém o farol de Itapuã aguardando instruções. Patrulha 04, confirme distância. 4 milhas, 2 minutos. Meia dúzia de milhas, aguardando o vetor final. Mantém a proa de meia dúzia de milhas, aguardando, pastor. Voo 1169, suba restrito, nível de voo 340. Restrito nível 340, voo do 1169. 50, tá na Brasília. Toda a torre. Senhora, próxima praia. Ele também te avisou com a aeronave no Itapuã. Se autorizado, eu aguardo aqui para cruzamento na vertical da torre. Michael Romeo Alfa, mantenha o setor sul aguardando instruções. Tá batendo o sul aguardando instruções do Michael Romeo Alfa. Salvador, boa tarde, tá 3145, ponto espera, pronto. Tá 3145, mantém o ponto espera. Mantém. 2-1-0 agora. 2-1-0, esquerda 2-1-0, centro, passou 2-0, 03. 4206, vetoração para a sequência neto, curva esquerda na proa 025, o limite é o curso localizador. Esquerda proa 025, limite é o localizador, azul 4206. Pastor 03, desça e mantenha 3 mil pés. Autorizado 3 mil pés, pastor 03. Do Boeing da Gol. Reporte final 17, até o Juliette Serra. Acelerando, vai cruzar a retaguarda do Gol. E reportará a final pela direita, quase pela direita da UNOCET. Patrulha 04, avistado. Reporte solo controlado do Pátio Militar, vento 190 graus, 059. Vai reportar o solo controlado, o 04. Altímetro no 095. Esquerda 140, reportará estabilizado, está autorizado o FIO, pastor. Estabilizado, está 3560. É 3560, 2000 marcador externo, completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 1895, até lá, portanto 3560. Azul 4206, parece que a sua localização curve à direita na proa 040, informe estabilizado. Direita proa 040, azul 4206, pode continuar a descida? Esse mantém a 4 mil pés. Para 4 mil pés, azul 4206. Estimativo, ajuste o altímetro no 0.15. 1-0-1-5. O 1169, chama agora o centro de Recife, na frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3-9-5. 1-2-5-1-3-3-9-5, boa tarde, voo 1-1-6-9. avistada, ajuste 1095, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informo um tráfego à sua esquerda a 500 pés. Bateu, tá 35, meia-zero, visual com isso. Eu até o José Serra girando base pela direita, pista 17, construir baixa cama. Hotel Juliette Serra tem condições de efetuar pouso pairado do cabeceiro 17? Afirmativo, total condição. Autorizado pouso pairado, cabeceira 17, vento 180 graus, 5 nós. Juliette Serra. Cima do Golf, autorizado voar rotatória, descendo para 1.500 pés. Azul 4206, curve à direita na proa 070 para interceptar a Locas Azul. Autorizado descida até 2.000 pés, informe estabilizado. Afirmativo, o senhor está curvando à direita, solicita voar na proa 60 para o localizador. Está livre, proa 60. Muito obrigado, desce para 2.000 e vai informar estabilizado. 58, frequência livre. Pastor 03, boa tarde, Correio Salvador. Pastor 03, ajuste 1095, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, Pastor 03. Back acionamento no 01 azul 6909. Escutando a torre. 1110, bandeirante da Força Aérea na final da 10. Avisou comigo, começou autorizada a retaguarda dentro do cruz. Autorizada a retaguarda do mesmo cruzamento da final da 10. Iniciado no cruz, assim para a passagem do mesmo, irá iniciar o cruzamento mais ou menos. 3560, solo 58, libere próxima direita, agilizão do solo 121, decimal 9. Direita do 9, 3. Ouça, 3560, lembrando 5. 3560, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 3560. De pouso para o pastor 03. Hotel Juliette Serra, solo 59, de frequência livre ao estacionar. Do 206, muito obrigado, boa tarde. Boa. Copa 03, desça e mantenha 500 pés. Excelente, para manter 500 pés, o Copa 03. Afirmativo, chama agora a Torre Salvador na frequência 118.95. Chama a torre 10895, Copa 03. 206, boa tarde, Estado e Aliança. Azul 4206, QNH1015, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. 1015, aguarda a autorização, Azul 4206. Assalo, Azul 6909, vai aguardar a locomoção da aeronave da passarida antes de iniciar. Já está autorizado quando tiver condições, o 6909. Excelente, então vamos coordenando a pressão de solo aqui. Pista 17, curve com curva à esquerda, faça 1360. Excelente, 360 agora com curva à esquerda. Para o povo, para a aproximação, não, na foto, por favor. Afirmativo, Lima do Lugo, chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Só o Salvador, boa tarde, boa tarde, Lima do Lugo. 4360, volta esquerda. 4360, e agora a instrução, escapa Tango Lima do Golfo. Certo. 4203, solo 02, libere a esquerda no pátio militar, ao estacionar frequência livre. Esquerda, pátio militar, pátio livre. Michael Romeu Alfa, na escuta. Na escuta, tá na final da embarca. Michael Romeu Alfa, informa o tráfego a 1.000 pés. Irá prosseguir para a final da pista 107, reporte solo controlado da RIMAR. Controlado e fazendo o tráfego com Michael Romeu Alfa. Azul 4206, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, 05 nós. Livre pouso no zero, azul 4206. Guardião 09, prossiga. Ciente. Ao 03, frequência livre. Lima Zulu Golf, com 3-0. Lima Zulu Golf prossegue final 1-7, reporte curta final, pistão 7. Está na final da 1-7, o Copa 03. Copa 03, avistado, autorizado pouso, pistão 1-7, vento 190 graus, 069. Ciente, o Copa 03. Está 3145, autorizado alinhar e manter pistão no 0. Além, mantenha 3145. Oi, Salvador, passarei 2231, número 2, ponto de espera. Passarei 2231, mantém ponto de espera. Mantém. Muito obrigado. Do 4206 no solo 03, libere o próximo à direita, solo 121, decimal 9. 29, obrigado, Ju, 4206. Léo Lima Lima, confirme o pátio. Vai para o hangar da líder. Gente, reporte livrando na Taxi Papá, Hotel Copa 03. Gente, reporte livrando na Papá, ou Copa 03. 3-0-6. 4-5, autorizado decolar, pistão no 0, vento no 90 graus, 069. Iniciando da Andréa, 4-0. Solo Salvador, boa tarde, meu pastor 03. Pastor 03, prossiga. Pastor 03, está comprando um voo para 20:10, Salvador, Aracaju, para autorização do plano. Pastor 03, autorizado Aracaju, nível 090, via Golf 677, saída Conde. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-4-1-0, coteja. Pastor 03, autorizado, saída Conde, após decolar de curva esquerda, 1-2-0-8, transponder 5-4-1-0. Nível 090. Nível 090, para o Golfo, 77, pastor 03. Cotejamento flecha para acionamento. Pastor 03 informa que não cortou o motor, já está com o estacionado e não está ligado. Gente, informa pessoas a bordo. 03 a bordo. 03 a bordo, altimetro no 095 para o táxi que chame torre 1-8, decimal 95, bom voo. Torre 1-8-95, graças. Sou táxi azul 6909 com 110, 4 horas e 40, Ribeirão Preto. Sinal da 1-7, Lima Zulu Golfo. Confirme. Sinal da 1-7, Lima Zulu Golfo. Sim, mas o Golfo autorizado por uso pistão no 7, vento 1180 graus, 059. Torre, pastor, 03, não pode estar. Chegada, mare, desça e mantenha o 050. Ajuste da última metrona 09. Qual tempo você recebeu a informação na pista? Identificou, desce para 050, 1015 ajuste. Poderia voadora, direto? Até o perfil da chegada, já não é 62190. É 31145. Já 31145, decola, passa 2600. Confere, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 360 via saída da EL. Via saída da EL, 360, dan 3145. Tango Lima Zulu Golfo no solo 07, confirma o pátio. Autorizado backtrack, reporte livrando na taxi, papá. Corre Salvador, Azul 69 no 9, ponto de espera da 10, pronto. Azul 69 no 9, autorizado, alinhar e manter pistão no 0. Alinhe e mantém 9 no 0, Azul 69 no 9. E pastor 03 está no ponto de espera do hotel. Pastor 03, mantenha a posição na taxi hotel. Mantendo posição, pastor 03. Pastor 03, está confirmando, decola da interseção? Negativo. Sente autorizado o cruzamento pista 10, na taxi Delta, chame o solo 121.9. Autorizado o cruzamento na Delta, após cruzamento, solo 121.9. Passaria 2231, decolada 08, controle 120.8. 328, obrigado. Lima Azul Golf, é o estacionamento de frequência livre. Série 2231, contato radar na decolagem, suba e mantendo o voo 160 via saída da bomba. 160 via saída da bomba, 2231. Novamente, após torre 198. Azul 6919, autorizado decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 059. Livre decolagem 6919. Pastor 03, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Autorizado a alinhar e manter pastor 03. Azul 6919, decolado 10, controle 120, decimal 8. 608, boa tarde. Contato radar na decolagem, submantendo o nível de voo 340 via saída da EL. 9 via Dael 340. Pode ir direto, Dael? Autorizado, azul 6919. Direto, Dael, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, azul 9054, com a Quebec. Azul 9054, acima de educação via chegada a décima, tem um livre voo 060. Seu último entrei em Salvador na 0195. 10060 na Mari, azul 9054. 203, autorizado de decolar, pistão na 0, vento no 70 graus, 059. Passou 0357, decolagem. Pastor 03, decolado aos 13, controle 120.8. Pastor 03, controle 208, tenha uma boa tarde, Sarino. Está livre da restrição de etapa, 5.000? 362, 10, mantém a 2.000 pés, ajuste a última entrada no 095, está livre da restrição de etapa, informe estabilizado, final do procedimento de LS, que foi pista no 0. Excelente, muito obrigado, livre da restrição, para estabilizado. Controle Salvador, pastor 03. Pastor 03, contato radar, nada colagem, suba e mantém o nível de voo 090, via saída Conde. 090, via saída Conde, pastor da 3. Sul 9054, desça e mantenha 3.000 pés, ajusta o último metro no 095. 3.000 no 095, azul 9054. Arara 05, acione de edificação. Ficou? Arara 05, voe a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf. Contato radar 71 milhas, nordeste do VR Salvador. Informe no ponto de altitude, Arara 05. Controle Gol 645, muito boa tarde, descendo a 160, atingido. Vou no 645, acendo identificação via chegada Bonf, desce e mantenha 4.000 pés. Ajuste de última entrada no 015, confirme se recebeu a informação aqui, Salvador. Afirmativo, está com a informação, descendo a 4014, é isso? 10015. Mais tá. 3894, indicando 200 para 1950. Então, 3894, identificação, via chegada. Mário, esse mantém 050, ajuste o altímetro no 0195, confirme se recebeu a informação antes. Então, Quebec, 050 na Mário. A 3194 está voando direto em Tapa. Quem é que está 3894? Estabilizou, 6210. 6210, 3.000, marcador externo, completo o procedimento, chama agora a torre, na frequência 118.95. 1895, obrigado. Controle, opa, 3 horas. Confirma a aeronave com modulo para o controle. Não, passarendo 2231, possibilidade de coordenar para o centro, possibilidade de voar direto Barreiras? Ajuste no 0 no X. Botar na baixada travada, baixada travada 60, 6290. Era 6210, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 70 graus, X049. Livre pouso, pistão na 0, 6290. Umba 36, contato radar por 27 milhas para a posição mar. Desça e mantenha. De voo 050. Voo em mar para interceptar a chegada a mar. Ajuste o altímetro em Salvador, 0195. Ajuste o altímetro em Salvador, 0195. Arara 05. Na escuta, Arara 05. Tem condições de voar a posição bom? Tá, voz, canal venda. Foco. Tá na pose bom, agora. Gente, a proa ideal para bom, 250, sente. Azul 6919, chama agora o centro Recife, na frequência 1251, alterna 133, decimal 95. 2513395, boa. Centro igual no 1166, no 10. Voo no 1166, acendo educação, via, chegada a mar, desce e mantém o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 095, eficiência de informação atinge. Como informado, ciência da informação Quebec, copiou seu. Romeu, a informação agora é curso a Romeu. Desce 060 na chegada a mar, com 1166. Azul 9055. 45 descendo via, né? Afirmativo, gol no 645. Positivo, vai falar mais estabilidade. Siga gol 1166. Essa é a informação, Romeu. Bem, de graça. Aparelho 2231, chama agora o centro Recife, na frequência 128.8 ou término 126.0. Passarei 2230. Faz, passarei 2231. 231, prossiga. Agora o centro Recife, na frequência 128.8 ou término 126.0. 288.260, obrigado. Tá 3894, desça e mantenha 3 no pé, ajuste o altímetro no 095. Após etapa, foi tuna para interceptar o final do procedimento. Será confirmado 3894, tá? Desça e mantenha 3 no pé, ajuste o altímetro no 095. Após a posição etapa, irá voar a posição tuna para interceptar o final do procedimento. ILS X-Ray. 3000 no 095, após etapa, tuna, ILS X-Ray, pode ser 3894. Voo 1166, voe a posição ETAP para sequenciamento. ETAP, controle com 645. Quase estabilizou. Voo no 645, prossiga. Pode voar, Duna? Autorizado, voo no 645, nome estabilizado. Positivo, Duna, estabilizado e falará. Azul 9054, completo final do procedimento e ELS Extinuition, na hora 2, na frequência 118.95. 395, boa noite. Salvador, Arara 05, descida. Arara 05, desça e mantenha o nível de voo 100 inicialmente. Procedendo, Arara. Controle, Salvador, entra por 08. 360, informes do Luno 7, decola da 10, curva direita, água elétrica. 1208 é o controle, 5425 no transponder, da 3567, gate 8. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. Chamar pronto, tá 3567. 62210, táxi via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 62210, obrigado. Do informe, pronto para a modificação. Afirmativo, comandante mundial, tudo bem. 360, via Perzulu 17, saída arbor, transição alerta. Decola do 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5424, coteja. 360 Brasília, rota conforme, 10 direita após árvore, eleva 208, 5424, portão 612. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Abriado. O Guru 645, mantém a prova de Duna. Positivo. É 3894, mantenha 2 de 10, ajuste o metrô no 095 e forma estabilizada no nosso procedimento. Ele é 2. 054 São Luís 26, direita 121 décima 9. 219, boa noite. Tempo 08 no dial de descida. Limpo 08, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste o altímetro no 015. É 3 mil pés no 015, né? Escuta na torre? Bom, 645 estabilizou. Pode chamar a torre, visual? Afirmativo, torre agora, 118, decimal 95. Obrigado, um bom serviço aí, até já. Arara 05, décima até o 050. Arara 05 até o 050. Luna 054, táxi via Juliette, portão 1. Juliette pro portão 1, 9054. O 1166, voe por... voe Duna. O 1166, desça e mantém o 050, inicialmente. Duna até o 050, voe no 1166. Voe 36, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 010, o limite, o curso do localizador. Esquerda proa 010, o limite, o curso do localizador. Controle Salvador, boa noite, Chato 2487, informação Quebec, passando 190 para o 110. Absa 8487, ação de indicação, via chegada a Man, décima até o 050, ajuste o altímetro 0095. Via a Man, até o 050, ajuste no 095, 2487. NEM 6143, a sanificação, via chegada, bom, se desse mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro 0015. Autorizado, bom, fechando NEM 6143. 3894, sabe?